só pouco e quase sem querer. No meu coração desfez-se o véu. Com você eu pude ver um novo céu. Toda a magia de uma era antiga, os mistérios de uma joia, tantos perigos, uma grande intriga, uma velha história a se repetir. Vou voar com você pelo céu, tentando encontrar um lugar pra ficar. Enquanto espero o dia nascer, e o caminho é longo, eu te peço para me esperar. E logo eu vou estar do seu lado, seja onde for. A gente anda pra poder chegar e se preocupa em continuar. Não deixo o mundo dizer quem eu sou. Eu que faço a escolha para onde vou. E se os desejos ficam para trás, eu não preciso desistir. Do seu amor não quero nada mais, e a nossa era começa a partir daqui. Toda guerra, luta, inimigo enfrento se você está comigo. Céu tentando encontrar um lugar pra ficar. Enquanto espero o dia nascer, se o caminho é longo, te peço para me esperar. E logo eu vou estar do seu lado, seja onde. É isso aí, galera, essa foi a nossa versão de I Am, segunda abertura de Inuyasha. Se você gostou da música, o link para download dela tá ali na descrição do vídeo. E como vocês puderam ver, essa semana a gente teve a participação mais que especial da Ayu. Então não deixem de conferir o trabalho dela, se inscrevam no canal dela para acompanhar sempre as músicas que ela lança lá, que ficam muito bonitas. Cliquem na minha cara, como da outra vez, vocês clicam na minha cara para se inscrever no canal da Ayu. Se inscreve lá que vale a pena. Não deixem também de conferir os nossos últimos vídeos, o nosso último cover, Go Abertura de Naruto, o nosso último Top 5 e o nosso último Trash Vlog sobre Death Note Code Geass. Se inscrevam no nosso canal também, eu sei que agora vocês já se inscreveram lá no canal da Ayu. Se não forem inscritos no nosso canal, se inscrevam, vocês são muito bem-vindos, tem vídeo toda semana. Curtam esse vídeo, compartilhem, mandem para os amigos, mandem para a família, mandem para todo mundo que vocês conhecem para divulgar essa canção que ficou muito bonita mesmo, para nos dar aquela força na divulgação. Deixem ali embaixo seus pedidos de música, comentários, digam o que vocês acharam da música, da parceria, enfim. Deem aquela força mesmo para a gente e não se esqueçam de sempre se alimentar muito bem de 3 em 3 horas.